Capítulo 25. Os homens, disse o príncipezinho, apinham-se dentro dos comboios, mas já não sabem o que procuram. Então agitam-se e andam às voltas. E acrescentou: não vale a pena. O poço que havíamos encontrado não se parecia com os poços saharianos. Os poços saharianos são simples buracos cavados na areia. Este parecia um poço de aldeia. Mas não havia por ali nenhuma aldeia e eu julguei estar a sonhar. É estranho, disse eu ao príncipezinho. Está tudo preparado. A roldana, o balde e a corda. Ele riu-se, tocou na corda, fez girar a roldana. E a roldana gemeu, como geme um velho catavento quando o vento há muito não o faz girar. Estás a ouvir? Disse o príncipezinho. Acordámos este poço e ele canta. Eu não queria que ele fizesse esforço. Deixa-me ser eu a puxar, disse-lhe. É muito pesado para ti. Lentamente issei o balde até ao bordo. Coloquei-o aí bem equilibrado. Nos meus ouvidos ecoava o canto da roldana e na água que ainda se agitava eu via tremer o sol. Tenho sede dessa água, disse o príncipezinho. Dá-me de beber. E compreendi o que ele havia procurado. Ergui o balde até aos seus lábios. Ele bebeu de olhos fechados. Era macia como um carinho. Essa água era uma espécie de alimento. Havia nascido da caminhada sob as estrelas, do canto da roldana, do esforço dos meus braços. Era boa para o coração, como uma prenda. Já na minha infância, a iluminação da árvore de Natal, a música da missa da meia-noite e a doçura dos sorrisos eram todo o brilho da prenda de Natal que eu recebia. Os homens do teu planeta, disse o príncipezinho, cultivam 5.000 rosas no mesmo jardim e não encontram o que procuram. Eles não o encontram, respondi. No entanto, o que eles procuram poderia ser encontrado numa única rosa ou num bocadinho de água. Com certeza, respondi. E o príncipezinho acrescentou: mas os olhos são cegos. É preciso procurar com o coração. Eu havia bebido. Respirava bem. Ao nascer do dia, a areia é cor de mel. Também essa cor de mel me fazia feliz. Por que havia de me sentir triste? Tens de cumprir a tua promessa, disse-me o príncipezinho docemente que se havia sentado de novo ao pé de mim. Que promessa? Tu sabes, um anseio para a minha ovelha. Eu sou responsável por aquela flor. Tirei do bolso os meus esboços de desenho. O príncipezinho viu-os e rindo-se disse: os teus embondeiros são um pouco parecidos com couves. Hã? Ah? Eu que me orgulhava tanto dos embondeiros? A tua raposa, as orelhas, quase parecem chifres e são muito compridas. E riu-se de novo. És injusto, rapazinho. Eu não sabia desenhar mais nada para além de jiboias fechadas e jiboias abertas. Oh, isso serve, disse o príncipezinho. As crianças percebem. Com o lápis desenhei então um anseio e senti o coração apertado quando lhe o entreguei. Não sei quais são os teus planos. Mas não me respondeu. Disse-me: sabes o dia em que caí na terra? É amanhã o aniversário. Em seguida, após um silêncio, acrescentou: caí muito perto daqui. E corou. E de novo, sem compreender porquê, senti uma estranha melancolia. Nesse momento ocorreu-me uma pergunta. Então não é por acaso que na manhã em que te conheci há 8 dias, tu passeavas assim, sozinha, milhares de quilómetros de todas as regiões habitadas? Tu regressavas ao local onde havias caído? O príncipezinho voltou a corar. E acrescentei hesitante: talvez por causa do aniversário. O príncipezinho corou de novo. Ele nunca respondia às perguntas, mas quando coramos é porque significa que sim, não é? Ah, digo-lhe eu, tenho medo. Mas ele respondeu-me: agora deves trabalhar, deves voltar para junto da tua máquina. Eu espero aqui. Volta amanhã à noite. Mas eu não estava descansado. Lembrava-me da raposa. Arriscamo-nos a chorar um pouco se nos deixamos cativar.